agora, o show é com os DJs Davidson e o performático DJ Jean Apollo. Eu quero saber se o Davidson já chegou. Já estamos na área, Jean! Eu quero saber se o Apollo já chegou. Sempre na área, maninho! Bora começar, garoto! E quem tá feliz, bota a mãozinha pro céu! Joga pro céu! Agora! Everybody's going to the party, have a real good... Endoida! Endoida! Endoida! Endoida! Dancing in the desert, blowing up the sun. Endoida, sim! Joga pra cima, joga pra cima, joga pra cima! I've been fucking hoes and popping pillies, man, I feel this rockstar! É pop no cantinho! Feeling like a popstar. Torcida do Leão que vai encontrar o Papão na terceira, dá um grito! E quem tá feliz também é a torcida do Palmeiras, né, Jean? E por sinal, quem é do Palmeiras, bota a mãozinha pra cima, bate na palminha, bate na palminha, bate na palminha, já, já, o Palmeiras é campeão, maninho! Mas a maior torcida do Brasil, sabe qual é? Eu quero saber se tem muito flamenguista aí nessa parada. Lá no Rio o bagulho é mais ou menos assim, ó. E se já é, já foi. Quero ver o flamenguista comigo fazendo. Oi, oi, oi, oi, oi, oi. O bagulho aqui é sério, o momento é difícil. Só quem tem amigo corno abre a boca e dá um grito. Se liga no meu papo, sem cumprir vacilação. Só os flamenguistas batem na palma da mão. O bagulho aqui é doido, e se já é, já foi. Só quero ver os flamenguistas comigo fazendo. Popson. Meu amigo Breno, tá aqui com a gente, Breno da TJ, Alex e Brian. Oi. E as solteiras? Agora eu sou solteira e ninguém vai me segurar. Daquele jeito! Só quem vai amanhecer na rua, bota a mãozinha pro céu aí, eu quero ver. Quem tá tomando cerveja, bota a mãozinha pra cima. Quem tá tomando uísque, quem tá misturando tudo. Vem assim, vai, assim, vai. Vodka, água de coco, pra mim tanto faz. Gosto quando fica louca. Bora, Riquinho! Riquinho Pitbull. Cada vez eu quero mais. Sei que eu não quero, maninho. Pra mim tanto faz. Eu já tô cheio de tesão. E cada vez eu quero mais. Dessa vez eu quero mais. E canto. Um, dois, três, quatro. Pra ficar mais. valer. Bora, piradinha! Maldade, eu quero. Ele dá valor no subão, meu irmão. Te ligo, chega a noite, vou com tudo e vai que vai. Vai que vai, vai! A pegada é a seguinte, galera! Não pode ficar parado e não pode ficar quietinho, firmeza! É assim, ó! Não ter preconceito! E o baile todo tá empolgado! Levanta a mão e grita! Só quem tem amigo viado! Olha o Alex e Brian, maninho! Levanta a mão e grita! Vem, Alexei! Esse é moral no pop! Nós bota elas pra mamar. Nós é ruim, não marca toca. Depois chego emocionado e pede pra beijar na boca. Depois quer contar vantagem, falando que é o pegador. Aí eu vou ter que zoar. Tu beijou depois que ela mamou. Aí eu vou ter que zoar. Tu beijou depois que ela mamou. E aê, tu tá beijando a mina que mamou o bonde teu. E agora, vai! Sabe por que passo e finjo que não te vejo? Porque a tua cara é hoje o meu maior desejo. Tu evapora com a... Só quem tem aquela pessoa que bate na tua costa e diz que é teu amigo. Não vem me rotular. Mas por trás não encaixa direito, me respeita. Tá falando mal de ti. Respeito. Aí tu fala pra ele assim, ó. Mostra que hoje eu tô. Fala pra ele assim, ó. Nada me impede de te xingar na minha cabeça. Eu quero que tu vá. Vá tomar. Para de tomar conta da minha vida. Japonês. Aonde já se viu? Hoje eu tô tipo tolerância. Vem aqui, vem aqui, Rodrigo. Eu quero que tu vá. Para de tomar conta da minha vida e vai. Aonde já se viu? Hoje eu tô tipo tolerância zero. Já teve uma decepção na vida, bota a mãozinha pro céu. Uma decepção amorosa, bota as mãozinhas pra cima. Quem já levou um chifre, pra ser mais claro, bota a mãozinha pro céu. Agora quem já meteu um chifre aí, bota a mão pra cima. É verdade, né, Jean? Tem relacionamentos, quando acabam... Tem relacionamentos que a gente não larga. Então pronto. Tem relacionamentos que a gente se livra. Olha onde eu vim parar. Mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa errada. Tem que ter, tem que ter, Lourdes. Que no lugar do coração da princesinha não existia nada. Tudo bem, tudo bem. Você tá me ensinando mesmo sem saber. Bora, piratinha! Alô, perito! Viro, viro! Ronaldão também, alô, Ronaldão! Aí no circuito com a gente, obrigado, maninho! Toda essa galera maravilhosa que a gente tem o carinho imenso. Porque você não sabe o sentido de amar o amor que eu sinto por você. Meu parceiro Jean, Oliver, comunicação. E visual, maninho. Tá por aqui. Sempre no apoio do pop. Valeu, Jean, maninho. Lá vai minha saudade, beber os Danone, pra ver se a vontade de te ver some de uma vez na minha cabeça. E o quê? Eu já tô vendo a sua de enxaqueca. Lá vai meu orgulho, perdendo a vergonha, a comanda enchendo, os dedos tremendo com vontade de lhe. E agora? Já tô com medo de me rejeitar. E aí, Magela? Não fala não pra mim, bebê. Senão eu morro de beber. Meu amigo Margela do Pop. Essa que eu... Um abraço a você, maninho. Deixa você pra me salvar. Não fala não pra mim, bebê. Senão eu morro de beber. Fala que ainda sou o seu amor. Roger Smith, me ajuda, por favor. Oh, bebê, sinto falta de te ver aqui. Oi, sentando, quicando, beijando essa boca que é só sua. Igual você não achou nem na terra nem na lua. Jerry Smith chegou pra ajudar Roberto e Ronaldo. Atende o coração desse pobre coitado. Não fala não pra mim, bebê. Top Som. Se não é morro de bebê. Bora beber então. Nessa força que eu tô não dá. É só você pra me salvar. Não fala não. Se reencontrando aqui no Pop também. O nosso grande amigo Breno, da TJ e o Alex Brian. É muito papo agora. Salva meu coração. Essa galera que é do tempo do Rubi. Favela, igual nós. Dani Bala no beat. Quando becos e vielas, e não encontrei ninguém que tenha. Meu querido parceiro Polão, no shopping do Guamá, viu, maninho? Tá por aqui, valeu, Polão! Ela é da zona sul, rainha de olho azul, e o impasse é o pai dela. Só porque eu sou neguinho, moro no barraquinho, mas tem a chave do meu coração pra ela. Hoje ela vem me ver, e eu vou bater uma real pra ela. Hoje ela vem me ver, e eu vou bater, uma real pra ela. Bora, Riquinho! Fala pro meu pai que eu não quero dinheiro, eu já tenho uma riqueza que é você. Se quiser casar eu caso, vamos brincar de amar somente eu e você. Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro, eu já tenho uma riqueza que é você. Se quiser casar eu caso, vamos brincar de amar somente eu e você. Magela, alô Marcilene, aqui com a gente do Pop, meu parceiro, irmãozão, Rose do Pop também e a primeira dama, aí com a gente, curtindo hoje de montão, alô César pro montão. Ela é da zona sul, rainha de olho azul, e o impasse é o pai dela. Só porque eu sou neguinho, moro no barraquinho, mas tem a chave do meu coração pra ela. Hoje ela já vem entendi mim. O seu recado, mais uma vez eu fui usado. Da sua parte nunca tive amor. Melhor cortar uma pela raiz, antes que deixe alguma cicatriz. Eu só lamento, a gente acabou. Vai doer, vai doer, não vai. Vai doer, vai. Vai passar, vai. Eu não queria. E o Pop da TF te deixar passar. Só quem sabe. Só me procura quando resolver me amar. Quando meu coração também quiser ficar. Obrigado, parceirão João Neto. Riquinho Pitbull também, aqui da TF, curtindo o nosso Pop. Valeu mesmo de coração. Só me procura quando resolver me amar. Quando meu coração também quiser ficar. E eu não te servi só pra ir pro motel, mas também pra namorar. Até lá, pode me bloquear. Moçada também tá aqui no circuito com a gente. Obrigado, maninho. Eu já entendi o seu recado. Mais uma vez eu fui usada. Da sua parte nunca teve amor. Melhor cortar o mal pela raiz, antes que deixe alguma cicatriz. Eu só lamento, a gente acabou. Vai doer, vai. Vai doer, vai. Vai passar, vai. Vai passar, não, maninho. Não queria mais, vou te deixar. E aí, terra firme? Pode me bloquear, só me procura quando resolver me amar. Quando seu coração também quiser ficar. E eu não te servi só pra ir pro motel. Pode me bloquear, só me procura quando resolver me amar. Quando seu coração também quiser ficar. Pode me bloquear. Vai, show! Você que comanda, maninho! Você que é o coração do Pop! Vem de lá, que eu vou te cá! Já que é marcante saudade, a gente vai tocar sim, maninho! Amor, que pariu! Vai, vai, vai, vai! rolê. Tem muita mulher bonita aqui nesse caldeirão. É no Alan que eu te encontro e vou te dar meu coração. Vai! Calma esse party, minha gente, vamos lá. É no caldeirão do Alan que a gente vai se encontrar. Calma esse party, minha gente, Rogério, vamos lá. É no caldeirão. Olha, como ninguém são, maninho. Dois brasileiros. Hoje eu quero balançar. Um dente de leite. Som, o melhor para agitar. Uma Copa do Mundo. Som, é qualidade de fato. Sente o som pra levantar essa mão. É o Gordinho Pop. Pop. Pop. Pop som. Vai, Gordinho. Vai, Gordinho. Ouvi tua voz. Ouvi sua voz. Te ter prazer. Pop som. Pop. E assim pode perceber que eu tô ligado em você. Essa canção pra me declarar. Dançar contigo e o Itamaraty. Deixa assim, deixa assim, deixa assim no batidão. Deixa assim no batidão. Deixa assim no batidão. Deixa assim no batidão. Libera mais. E vai dançando, vai dançando, vai dançando. Vem, vem, vem, vem. Pra quem sabe. Ai, que lindo. Alô, Magela na DF! Ninguém sabe onde é que entrou. Você tá onde? Ao lado do Pop! Ao lado do Pop, né? Da Breguinha, do Mizuno. Um grande abraço, você, maninho. A cada dia que passa eu fico louco por ti. Meu bem, eu fico louca também. Com esse corpo lindo eu chego mais no além. Vem, chega mais perto, meu irmão. Não faz assim comigo. Não me diga não. Meu amor, vem pra mim. Olhe, recolhe, mexe esse corpo, vem comigo. E aí, Magela? Magela na TF ali, meu irmão. Bora, Pirati! Ele e companhia do nosso parceiro Rose do Pop, o velha guarda do Pop. Grande Rose. Mas eu aí do meu xará, Davidson Bota. Equipe Come Folha, da saudade da TF, daqui vai ficar o Guilherme. quente, quente, quente. Da mais gostosa do Brasil. Pode acabar, maninho. E lá vem o Bob. Chegou. Vem dançar, vem curtir, vem agitar aqui no Pop Som. Alivia, meu águia. Lá me adorava um homem bom, eu só queria uma Jade. Na terra do Alibaba, Bob, Netinha, o rosto do Bob. Na terra dentro. Fala, Rossi, maninho. É tamo junto. Atrás, não foi atrás. Quem te viu, quem te viu, hein? Eu só queria. Alex Braia. Onde filmaram o clone? Acabei foi descobrindo, ela é pura. Não é o peso que põe a qualidade. A qualidade tá aqui, ó. Dali Piratinha! Vem dançar no embalo do Jota. O Águia. A qualidade na cena. Pop! O Wellington e a Mu. O Arrasta Povo do Pará. O povo de Valvecães. Te ver dançando aumenta minha paixão. Essa batida é muita emoção. Tá giando. Olha, Brilo, nossa TJ, alô, Riquinho, olha o John, olha o John. Quero te ver sorrindo, abraçar teu corpo lindo, joga som, levanta o astral. O Arrasta Povo vai cantar. João Neto, tá aqui no circuito da TF, meu irmão. É J som, é J som. Vem dançar ao som. Magela, grande Magela da TF. Povo do Pará. Pop som. Piratinha, meu irmão, bora, pai Rose! Menino, muito que te quero ser. E muito! Muito velho agora! Mandei na contramão do nosso costado. É o professor dos professores, já! Tô pronto! Bora, pai Rose! Minha louca paixão sempre acelera o coração. Só de pensar no nosso amor. Agora foi, o mundo quer falar. Tão falou agora um pouco comigo. É o mundinho do pop, né, maninho? É, ele ouviu também. É o mundo do pop. E agora? O DJ Bolsista, Panetone também, e o Juca aqui com a gente, curtindo o pop, valeu! Vou dar um jeito, príncipe negro no seu bairro vai tocar. DJ Edilson e Edielson, sou na galera que agora vai detonar. Vou dar um giro, vou dar um jeito, príncipe negro no seu bairro vai tocar. Vou dar um giro primeiro nos urunas, pra ver se tá tocando no seu setor. E agora? De lá e vendo para a terra firme. Tamo no setor. Porque eu sou príncipe negro, sim senhor. Tô escutando um barulho no Guamá. Bora, Piraxi! Tá em casa, meu irmão, tá em casa. Dou um pulo no bairro da cremação. Ver o Edis e Edias, meu irmão. DJ Edis e Edias são da galera que agora vai detonar. DJ Paulinho de Marcarena também, valeu Paulinho. Príncipe negro no seu bairro. Bora, Alex Ibrai. Alô, Breno. E Edielson. E a TJ, garoto. Vou dar um giro, vou dar um giro. Príncipe negro no seu bairro vai tocar. Passeando pelo bairro da Pedreira. E o quê? A galera vai dançando a noite inteira. Na Sacramento, no bairro de Valdeca. Aí é soldado, né, meu irmão? Príncipe negro tá tocando com seus fãs. Me disseram que ele foi lá pro Barreiro. Eu vou atrás do som Príncipe negro. Não interessa em que bairro vai tocar. Se for o som da galera, eu vou lá. Bora, Riquinho! John Neto! O campeão é o Bob Som. Vem o Zé. A gente, alô, Belo! Rapidinho, maninho! Você chorou, fui eu. Por não escutar o meu coração. Não pude imaginar que pudesse amar alguém tanto assim. Fiquei com medo. Pop Som. Mas hoje eu sei. Eu te amo. Eu te amo. E alma gêmea. Minha alma gêmea é você. Bora, bora, bora, vai. Minhas mãos são grossas. Eu não sou doutor, não sou engenheiro. Não você, só quero é você, eu só quero é você. Ela estourou no meu peito e disse vaqueiro, o meu pai é doutor, advogado, engenheiro, ele é fazendeiro, eu não quero dinheiro, eu só quero é você, eu só quero é você, eu só quero é você. DJ Josimar, performático, DJ Giana Paulo. Olá, DJ Jaderson. Davidson. Pensando bem, meu bem, a gente não tem nada a ver. Você precisa e traz tanta beleza, eu nem sei porquê. Você me dá atenção, então escuta o que eu vou te dizer. E agora, eu venho do mato, eu venho da roça. O meu pai foi vaqueiro, minha não sei grossas. Eu não sou doutor, nem tampouco engenheiro. Eu não tenho dinheiro, só trago comigo meu cavalo ligeiro. O porrozinho! Essas malandras, assanhadinhas. Que eu acho que é? Só quebrar. Mandando um beijinho pra filhinha e pra vovó.

vai sentar, tu vai sentar devagar, tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai sentar devagar, tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai sentar devagar. O nosso bonde é sinistro, vem cá que eu vou te ensinar a descer, a subir, a quicar e rebolar. A descer, a subir, a quicar e rebolar. A descer, a subir, a quicar e rebolar. A descer, a subir, a quicar e rebolar. A quicar e rebolar. A quicar e rebolar. Aê, DG, escama só de peixe. Uau! Da Amazônia. Agarra de novo, meu irmão. Você tem lábios de mel. O quê? Que me leva até o céu. Teu sorriso de anjinho, mas teu jeito de serpente. Mulher, quando rebola, vai mexendo com a gente. Beijo tua boca quente. Você tem lábios de mel. Que me leva até o céu. Será que dá? Sorriso de anjinho, mas teu jeito de serpente. Mulher, quando rebola, vai mexendo com a gente. Das produções Alex Braia. E ele diz, ele tá de volta agora, viu, Breno? Super pop, vai tocando a puxadinho do Pará. Titis Edson, será que ele sabe? Betinho Josimar. Ele falou que ele vai voltar com tudo agora, Breno. Te prepara, meu irmão. Muita novidade chegando aqui no Forte da Amazônia. Eu fiz esta canção pra Juliana. Meu coração, o amor obedeceu. Pra tatuar no ego da minha alma. Yeah. tu entende, Riquinho? Tu entende? Bora, Bugir! Que ele tá de volta com as novas produções aqui pro Pop da Amazônia. Bora, Alex e Brian! Esse é a velha guarda desde muito tempo, meu irmão. Tamo junto! Solidão, dói demais meu coração, ai, ai, ai, ai. quando o amor fica complexo, não consegue se entender, não se sabe o que fazer. Ai, ai, ai, ai. Todo dia, quase toda hora, é difícil de saber o que fazer com essa falta de você. Mas um caso complicado de amor, difícil de se resolver. Arrebenta, arrebenta, arrebenta com meu coração. Arrebenta, arrebenta, arrebenta com meu coração. Arrebenta, arrebenta, arrebenta com meu coração. Arrebenta com meu coração. Já tem a tua marcante, hein, Piratinha? Não tem pra onde fugir. Como um preso, vou te deixar. Desses meus desejos, vem, olhe pra mim. Um beijo a sua boca, sinto veneno. E aí, Jane das Leões, também com a gente, olha, Jane. Isso pra olhar, eu danço pra você. Dança pra você, amor só pra você. Danço pra você. E o panetone da Xixa daí com a gente, o cara que mais marcha na praça. Linda, batidão. A banda de bate forte. Pra te gostar. Alô, Suelen, Jéssica, Léo, Paula, Vanessa e o Rodrigo e a Laila aqui com a gente também no Pop. Você é minha presa, como loba, vou te caçar. Quero ser o seu amor. E o meu parceiro irmãozão, Felipe Cadeirante, rapaz. Há quanto tempo, hein, Felipe? O Alex Braia já voltou, o Breno já voltou, tá faltando só você. Felipe Cadeirante, esse é velho agora. Vem, olhe pra mim, um beijo a sua boca. Sinto veneno, sente aqui, só pra olhar. Eu danço pra você, dança pra você, amor só pra você. Japonês, ele dá maior valor. Se sirvo pra ela. E muitos caras na fila tentando ficar com ela. E eu sou simples demais. Mas eu tenho real. Te digo e pago no final a conta. Mulher interesseira, eu te amo, mas você só me. O cara que mais vende na Terra Firme. Ô, Deca! Eu te amo, mas você só me despreza, meus amigos. Alô, meu amigo Carlinhos! Fabi, assim, as meninas não querem prestar aqui com a gente. Prazer é todo meu, Bruno. E trio, olha só como ela é interesseira, meu irmão. Bom, hoje eu vou sair, me encontrar. No ponto de mototáxi, linda, te chamar a atenção, por onde passa, sabe me envolver, muitos caras na fila, tentando. Popson. Com ela e eu sou simples demais. Popson. Mas eu tenho real, te digo que Popson, Popson, Popson. Eu te amo. Ai, piratinho! Mas você só me despreza. Interesseira, eu te amo. Verdade, né, Piratinha? Reveio! Pop no Cidade Folia, ele vai calar! Então pronto, então pronto, então pronto! Cadê o fogo, por que tanta pressa? E a família toda, mulher e filha, a Luísa, né? Vai calar, meu irmão! Então pronto! Bora, Piratinha, bora pra cima! Tamo junto, garoto! É nóis! Você não sabe quando está certo. Você tem que entender que amor vem e vai, eu sei. Bora, Riquinho! Quando chover, quando perceberá que o seu tempo vai chegar. Devagar você está indo bem. O que você vai ser quando você crescer? Embora seja tão romântico, não tenha medo de amar. Mas presta atenção no que eu vou te falar. Você está tão adiantado e com esse erro você vai pagar. Seus segredos vem me revelar. Quero compreender por que você quer mais. Sonha, nem todos os sonhos se realizarão. Quando perceberá que o seu tempo vai chegar. So many lovers, too many nights, facing the mirror that keeps you alive. So close together, so far apart, I'm so afraid without you. Ray on the river, I never cross. Wind and the ocean, the feeling is love. I still believe that you cry for me. Will I survive without you? Like a fool, I was waiting. Alô, Yara! É só na mão. Vem aqui com a gente no fundo. I was standing alone in the rain. Like a fool. Primeira dama. Tô pronto. Like a fool. Don't you lose your this way. Foi tanto que eu te amei e não sabia que pouco a pouco eu

Tia disse que só vai quando tocar a última, meu irmão. Bora, Piradinho! Segue também, só vai quando toca a última, meu irmão. Bora seguir! Eu você aqui, tocando para mim. DJ Lu, você me fascina e enlouquece o coração. O Ney também lá de Santa Helena tá aqui com a gente. Alô, Ney! Vai nos separar. É uma loucura assim. O brilho do teu olhar. Você nasceu pra mim. DJ André! Radical X2! Essa é a minha vida, preciso te ter. Perdoa se te fiz sofrer. Não quero outro alguém, eu só quero você, meu amor. Baby, vem me ame. Lembro do seu sorriso, volte logo pra mim. Por onde eu ande, lembro de você. Ai, não consigo te esquecer, meu bem. Fala nisso, tô com saudade dessa TJ, arrebentando tudo aqui no Pop Som, viu? Alô, TJ! Vamos pra cima, minha TJ! E com balsam, tocando fundo forte no meu coração. O que vou fazer sem ter você comigo? Já vai chegando a sua reta final, viu, galera? Agradecer com todo o carinho de todos vocês que vieram curtir hoje aqui no Cantinho da Saudade, o nosso Pop da Amazônia, junto com a galera do Nery. Valeu mesmo de coração, galera. Pop na reta final! Valeu, Pepe! Eu tinha que adorava jerecar. Era uma hora, duas horas, quatro horas, sete horas. Ela só no jerecar. E era de dia, era de tarde, era de noite. Essa menina só queria jerecar. Obrigado, beijo, gente. Pop na reta final. Vai tocar aqui mais uma música e ponto final, tá legal? Ela é braba. E vai, e vem, e vem, e vai, e vai, e vem, e vem, e vai. gente, essa aqui é a nossa saideira. Pop som, pop som, que ensina a galera a dançar. Bora, japonês! Agora que o japonês ia começar a gastar, né, meu irmão? Ai, ai, ai, valeu, japonês! É um pop som considerado popular. Pega no barão, valeu, Beca! Tocando pregão, merengue. Valeu, Piratinha! Pop, porra, pop som, pop som, pop som, pop som. Ensina a galera a dançar. É um pop som, pop som, pop som, pop som. Ensina a galera a dançar. Dançando prega, a galera se milou. É o pop som que dá um toque com amor. É um, é dois, um passinho pra trás. Pop som, pop som. Ensina a galera a dançar. É o pop som, pop som, pop som, pop som. Ensina a galera a dançar. Sonia.